These are other kids. This is just an accident. Just a couple of wild punks out raising hell. Tosco Chanchada Fast and Fuck. Começando mais um Tosco Chanchada Fast and Fuck, aqui Anderson Meira, vulgo perna. Sim, ali está o Anderson Meira, vulgo perna. É, esse rapaz que acabou de apresentar o Anderson Meira, vulgo perna, é o alemão. E esse que apresentou o alemão, que apresentou o Anderson Meira, vulgo perna, é o José. E esse lazarento que falou por último aí é o Vinícius. Fast and Fuck News. Ah, a notícia dessa semana é: sorveteiro mijava na vasilha de suco. Não, muito bom, né? Sabe qual é o nome dele, né? Tyler Du. O pior é, de repente, a galera fica sempre perguntando pro cara que qual é o ingrediente secreto que torna o sorvete esse do cara tão bom. É o Minhápica, né, cara? É. Esse é o suco de. Mas é o suco de Minhápica. Mas não é do sorvete, é no suco, velho. É, vai ver, ele congela lá, faz gelinho. Formado de pinto já, né, raspadinha, né? E após quando ele viu alguma mulher chupando o gelinho, ele fica. Ele ri igual o Torinho, né? De repente, ri igual o Pano. O dono de uma barraquinha de sorvete em Panaji, na Índia, teve seu negócio interditado pela vigilância sanitária depois de uma denúncia anônima mostrando que ele usava de práticas pouco higiênicas para o seu ramo de atividade. Ó, existe uma coerência aí. Vocês realmente acreditam que existe vigilância sanitária na Índia? É. E a barraca do muito cara menos do lado do Ganges, mas, né? Mas não existe. Ele pega a água do Ganges. Ele pega a água do Ganges. Eu acho que ele mijava porque era mais limpo que a água do Ganges. É, do Ganges, faz 5 mil anos que cagam lá na água do Ganges. E os mortos boiando. Né? Ah, aquelas pestes do Egito lá, foi lá também, não foi? Não. É, foi no Nilo. Foi no Nilo. É, tudo lá. Foi no Nilo. Não, foi no Nilo. Tudo que pode acontecer com o organismo, né? Organismos. Não, mas pensa, pera. Pelo menos seu mijo passa pelo seu rim, cara. A água do Ganges não passa por porra nenhuma, velho. Porra nenhuma, caralho. Deve ter porra pra cacete lá, cara. Salim Velji, diretor do Departamento de Administração de Alimentos e Medicamentos. Você viu que o cara mexe com alimento e medicamento. É, já viu que não é da vigilância sanitária. É o cara da farmácia. É o farmacêutico. É o Salim farmácia. É o benzedeiro. Salindo açúcar. Benzedeiro. Recebeu a prova do ato em seu escritório em forma de um CD. Os caras gravam CD lá ainda. Não tem nem pendrive. Não tem nem pendrive. É. Em forma de um CD. Pô, isso não é bairrismo, não, né? O que fizeram não. Pegar um CD e escrever no CD. Tão mijando no suco. Fique esperto. Coloca um Redmi lá, né? Redmi. Pode crer. Eu tô escrito Pisme. Tem uma foto colada no CD, né, cara? Uma capinha que ele fez lá, imprimiu na DeskJet dele. Bom, o farmacêutico recebeu um CD com os vídeos que mostrava o dono da barraquinha de sorvete fazendo nojeiras e mais nojeiras. Meu Deus. Quem escreve isso, cara? É, nojeira. Todo mundo mija, velho. É. Não, nojeira é de quem bebe, né? Após quando prenderam ele, falou assim, é que você não viu de chocolate. Você não viu quando eu mijei todinho. Em um dos vídeos, o sujeito pode ser visto mijando dentro do mesmo recipiente que usa pra misturar o suco que dá sabor ao seu sorvete. Falei, cara. Eu acho que ele deve fazer isso tipo num balde, né? Tipo numa bacia. Ele entra ali, vai fazendo as coisas, vai pisando. Tem que tomar banho lá dentro também. Não, o que o cara faz, o cara faz no balde, né, meu? Não, pode ter que cuspir pra não cuspir no chão, ele cospe no balde. Não, isso aí eu tenho certeza que na hora que pegaram ele falou assim, pô, você tava mijando um negócio e não faz sorvete? Não, eu tava fazendo sorvete no pinico, pô. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por que o cara faz um negócio desse, né, velho? É a trofe. Porque é indiano, né, cara? Ele é indiano. Ele é índio, né? Ele é indigente, né, cara? Ele é idiota, porra. Na mesma hora, a Veige mandou uma equipe de sanitaristas, mais conhecido como o V8. Para a barraquinha e o negócio do sorveteiro foi fechado na mesma hora. Inclusive, mancado. Seu zíper que ainda estava aberto. Inclusive, ele estava com o pau pra fora. Oferecendo uma calabresa junto. Você acha? Agora eu sou veterano, teve um prazo para corrigir todas as falhas em seu negócio, e se não fizer, vai perder a licença para atuar no comércio. Olha, cara, na Índia já rolou um avanço. Rolou um perdão ali, né? Você viu, não, beleza, mijou até hoje, não tem problema. Né? Ó, você vai pagar. Desculpa, pode continuar. É bem isso aí, você vai parar. Você vai pagar? Você vai pagar? Isso é igual quando você pede alguma comida. Aí o cara fala, talvez. Ah, então beleza. Beleza. Isso é bom pra caralho. E no bom pra caralho dessa semana, a gente vai fazer o inverso. O ruim pra caralho. Né? O ruim pra caralho. Só pra contrariar, né? Né? Só pra... O inverso ou o reverso? Bem, no ruim pra caralho, eu vou deixar de indicar algumas coisas aqui, né? Primeiro é o Mafia 2. Jogo ruim pra caralho comparado com um. um é de, eu acho que é de 2005, eu acho, 2006. Tem Play 2 ainda, né? Play 2 e PC, né? Dá de pau nesse Mafia 2 aí, história sem graça, joguinho sem graça, tudo xoxo, cara. Nada salva? Ah, a parte de ação é legal, mas enjoa também. Quando você desinstala ele, salva vários gigas. Quando você desinstala ele, é uma coisa que... Uninstala. Que presta. Ainda bem que eu não comprei um jogo desse, imagina, velho. Você baixou legalmente, né? Baixei Skid Row. Ó, mas ó. É na loja Skid Row, né? Eu comprei lá na skidrow.com. Cara, que é demais. Skidrow.com. Não, ó, o jogo tem uma história... Eles tentam fazer uma história meio épica, mas é muito ruim, cara. Começa lá na Segunda Guerra Mundial, o cara foi pra guerra, porque ele falava italiano, né, meu? E precisava de um tradutor. Precisava de um cara lá, então ele sai da cadeia pra isso, porque ele já tinha cometido pequenos furtos. Que bosta, né? Tirar o cara da cadeia pra mandar ele morrer. Não, o cara é uma desgraça, né, bicho? Aí... Ele volta lá pra cidade dele, uma cidade fictícia, né, meu? Não é a cidade do 1, acho. Springfield. Não... É, vamos chamar de Springfield. Aí ele começa também por baixo, ele vai subindo na máfia lá, tem um amigo dele, parceirão dele lá, que tá sempre com ele, um gordinho. Aí depois ele vai preso de novo, você vê que o cara é ruim, né? Até agora, tudo que você falou é clichêzaço de qualquer coisa, né, cara? Aí você joga na cadeia, essa é a parte legal. Jogar na cadeia com massa, os caras tentam comer, ele é meio... Um sonho de liberdade, assim. Eita, luta pelado no chuveiro, mano. Essa parte é legalzinha. Olha até. Só do que o Vinícius gostou. Se cara. Valer da pintada, perna ganha. É. Não, é. Os caras naquela época tomavam banho de short, rapaz. Anos 40 e 50. Não tinha... Short de jogar bola, né? Short de nylon. Não, acontece que o jogo é baseado, você pega o carro, vai até um lugar, participa de um tiroteio, pega o carro, volta pra casa. Simples assim. Eternamente. Resumindo, é uma bosta. Então, qual que é outro? Mas tem sandbox, assim, tipo GTA, assim, você pode fazer outras coisas, ficar dando rolê. Ah, você pode ficar dando rolê na rua lá, mas não tem missão paralela, nada, mano. Só pode andar na rua. É podre. Nas coxas, pra aproveitar o sucesso do primeiro, e aí o segundo ficou a merda. E o jogo é... O jogo, assim, o gráfico legal, as musiquinhas dos carros, tudo legal, cara. O que matou é a história e a repetitividade do negócio que bichou de vez. Então, porque videogame hoje tá ficando igual ao cinema, né, cara? Se não tiver um roteiro decente, não dá pra comprar jogo mais, né, cara? Porque senão fica um negócio de, sei lá, 20 horas igual. É os primeiros minutos ali é muito legal. Muito legal. Depois, né? Você tem que... É mais ou menos isso. Mas não sai daqui, pra você ter é? Uma ideia, no primeiro, você, além de pegar as armas clássicas lá dos anos 20, né, meu? Lutava na mão, pegava taco de beisebol. Que mafioso não tem que ter um taco de beisebol, cara? É a lei. E nesse aí não tem nem arma branca, e meu. E um dente de ouro. Putz, não dá pra você pegar faca, não dá pra você pegar taco de beisebol. Isso me lembrou um pouco o Gears of War 3, cara. Você joga a primeira meia hora ali, você fala, puta que pariu, cara. Só que depois, todas as fases, todos os capítulos são iguais. Eu acho que a galera que joga bastante Gears of War é mais online, assim, né? Talvez a graça esteja aí, porque jogar em casa não rola, cara. Ó, então, pra resumir mais ou menos os prós e os contras desse Mafia 2 aí, vamos lá, ó. Os prós é que é legalzinho, a parte do tiroteio é bem feitinha, a parte de cobertura é legal. Lembra esses jogos mais modernos agora, né? O cara fica meio na diagonal assim, com cobertura. Entendi. É legal os gráficos e o som ambiente, tanto nos anos 40 quanto nos 50, as músicas são legais, pá. E o resto é tudo ruim, meu. Nossa. Ah, meu, ó, tem 3, 4 tipos de roupa pra você pegar, você não pode personalizar o cara, não dá pra... não baixem, gente, não baixem, muito menos compre. E o Street Fighter versus Tekken? Só podre, cara, tudo podre, isso aí não salva nada. Tudo uma bosta. Pode falar que não salva nada, o Ken é legal jogar com ele, porque dá pra você dar um rolute fraco e depois um forte na sequência. Nossa. E o especial do Akuma, você falou que é bom também. É verdade, o especial do Akuma é legal, acho que é 2 pra cima e 3 chute, fim. Não dá mais pra ter expectativas, né, cara? Porque Marvel vs. Capcom também foi uma merda. Qual que era a chance de, mas qual que é a chance de dar certo um crossover entre Street Fighter e Tekken? Porque os dois jogos, além de tudo, eles têm... o esquema de jogabilidade é muito diferente, cara. É a mesma coisa que você fazer Mega Man vs. Mortal Kombat, se liga. Não faz sentido, cara. Pokémon vs. God of War. Não dá certo, cara. É foda. Ó, meu, aqueles caras tipo o Steve Fox, né? Aquele boxeador. Meu, ele é baseado em esquiva, andar lateralmente, pá. Com o jogo 2D, e colocam ele ainda, meu. Tem um monte de cara no Tekken pra pôr, colocam o cara que mais vai ser prejudicado, eu acho. Ó, os prós desse... Do Street Fighter 4 versus Tekken... Street Fighter versus Tekken, né, meu? É história. Por incrível que pareça, conseguiu conectar legalzinho até. Olha aí. Olha só. Você vê. Quando um jogo de luta tem na história a parte mais legal, é porque realmente não é um bom jogo de luta. É verdade. Um jogo de ação. Isso é uma caixa que cai lá no Ártico. Os caras chamam de caixa de Pandora, né? Não sei o quê. E os caras vão atrás. Os lutadores parecem que se sentem atraídos por ela, assim. Eu acho que excita bosta a violência dos caras, assim. E aí você pega as duplinhas, né? Uhum. E as duplas são tudo furadas, por exemplo. Você é obrigado a pegar... Você quer jogar com o Sagat. O companheiro do Sagat é o Dalsim. Nossa! É pra balancear. Aí você vê o Ken e o Ryu, o Sagat e o Dalsim. Aí quer jogar com o Zangief, que é o mais fodão lá, claro. Tem aquele gordo, cara. Eu não joguei com o Zangief por causa daquele gordo. Aquele gordo do Street 4, mano. Ah, aquele... Ah, o que luta com o Rifu, aquele engraçadinho lá, meu. É, Fu Manchu lá. Não sei o nome do cara, não. Muito podre. Muito. Inclusive, a única dupla do Tekken que é legalzinho é o Paul e o Bruce Lee lá. Como é que é o nome desse? Lau. Você vê como o Tekken é uma bosta. Ninguém nem lembra o nome dos personagens, né? Marshall Lau. É aquele que parece o Bruce Lee e o outro que luta boxe. Parece quem? E aquele que é lutador de vale tudo tem uma cabeça de tigre. Com a cabeça de cavalo lá. Ó, resumindo. E o panda, né? Tem o panda. O Rei Hashi e o panda, mano. Não tinha o Rei Hashi com o panda. É, não é o panda, é o urso normal. Quem que é o Rei Hashi, pô? É o irmão mais novo do Joey Gash? Não, o Rei Hashi, pô. Ai, meu Deus. É aquele boneco de pau. O Rei Hashi é fodão lá, cara. Ah, não sei. E aquele boneco de pau, né? Não tem, eu não vi. Pelo menos não vi, né? Não. Ó, resumindo. O boneco de pau é o random. Não baixem, muito menos compre. Pergunte ao seu Nonô. Ah, não! Não! Alguém me mate! Não! Um quadro que estava um pouco esquecido, né? Já começou endiabrado, né? Um quadro meio esquecido aqui no Fast and Fun, que é o... Tá tudo bem, hein, seu Nonô? Ai, dá o cu. Que é o Pergunte ao seu Nonô. Nós recebemos um e-mail aqui de um ouvinte que está com algumas dúvidas aí e queria solicitar toda a sabedoria do seu Nonô aí. Manda aí, Vinícius. Que filha da puta. Aqui, seu Nonô, chegou um e-mail aqui, ó, de uma pessoa que não quer se identificar. Opa. Vamos chamá-lo de Mr. P. Mosh. Ele é deformado, né? Deve ser. É que a pergunta dele é meio sensível, assim. Eu acho que ele não quer... Ele é bicho, então. Pode ser. Ó, ele tá perguntando, seu Nonô. Ele tá falando aqui, ó, contando que a mãe dele pegou ele batendo punheta. Ixi. Idiota. E agora proibiu ele de bater punheta. Quais são as outras formas que ele pode usar pra se aliviar? Dar o cu? É uma? Como eu? Assim, seu Nonô? Eu. O senhor costuma se aliviar, assim? É minha vida, não ensinou mestre. Pegou, o Mr. P. Mosh perguntou pra ele, né? Entendi, Eu dou o cu, né? Ah, sim. Quando eu tô com vontade de me aliviar, tipo, se aliviar. Tipo, quase sempre. Quando eu quero se aliviar, tô falando, porra. Presta atenção. Você não quer aprender as coisas? Vai, tudo bem. Você não quer aprender nada? Você não quer aprender nada? Você não quer aprender nada, meu? Você não quer aprender nada? Fala, mas porra. Além de dar o cu, seu Nonô, que não sei se pro menino é uma opção, não sei se ele seria homossexual, né? Teria alguma outra coisa que ele poderia fazer? Não. Então, não. É só isso mesmo, porque é um jeito dele massagear a próstata. Porque se tiver alguma fruta aí na sua casa, uma banana, uma pepino. Pepino é muito usado para isso, pepino. Pepino é fruta também? Pepino. Uma pepino. É um... Leguminoso? Uma catraca. Uma catraca de bicicleta. E se ele tiver uma espiral de cadernos? Uma chave de fênix. Seu Nonô, você acha, agora assim, aproveitando a pergunta do menino aí... Guaraci? Você acha... Não. Qual é o uso de uma chave de fênix? É desparafusar os parafusos de fênix. Qual o formato, né, de uma chave de fênix? É reta. Ah, beleza. Senhor, você acha certo a família proibir o jovem, o adolescente, de se masturbar? Oh, eu acho. Ninguém falou que ele é adolescente, né? Ninguém falou que ele tá se masturbando. Ele pode ter uns 60 anos. Tá tendo punheta. É, então. Você acha que uma coisa tem nada a ver com a outra, José. Não. Você tem que ver isso aí antes de falar. A gente tá perdendo tempo aqui, gente. Estamos... Ai, que bosta, cara. Eu acho, sinceramente, que os pais têm o direito de impedir a pessoa de se estubar. Pô, mas se estubar, fosse proibido dar o cu também, ô, senhor, não? Não, mas dar o cu tem nada a ver, né? Aí já é outra coisa. Isso aí não pode proibir. Ah, tá. Por que não pode proibir, senhor, não? Por que não? É questão de princípios, né? Pensa bem, que pouca vergonha um menino ficar lá se masturbando. Isso não pode acontecer, meu Deus. Não sei se o senhor consegue se lembrar da quando o senhor era mais novo. Não, não consigo me lembrar de nada. De nada? Quem é você? O seu Agenor Maquinamara II, quem é o senhor, seu pai, hã? Ele te proibia de se masturbar? Não. Não, inclusive ele ajudava. Não, então aproveita, pelo menos manda um abraço pra esse menino aí, que a gente torce aí pra que... Eu posso falar o nome dele? Esse castigo aí dele acabe, né? Eu posso falar o nome dele? Né? Não fica falando quando eu tô falando. Não fica falando quando eu tô falando. Não fica falando quando eu tô falando. Eu posso falar o nome dele? Pô, fala aí qualquer coisa, como pô. Como é que é o nome dele, Vinícius? P-Mosh. É. P-Mosh. É só isso, eu falei, você podia falar o nome dele, eu falei, pô. É isso aí, P-Mosh. Vai dar o cu. Agradecendo aí a toda a galera que tá ouvindo aí o Fast and Funk. A gente... Quatro pessoas. Né? Pra... Eu, Pedro, Vinícius e o Zé. O alemão não tá ouvindo, não. Não, alemão died. Pra galera que quer participar dos 5 Minutos Toscos, é muito fácil. É só mandar um e-mail ou um tweet ou no Facebook avisar pra gente quando pode gravar. Enfim, a gente grava o Fast and Funk aos sábados à tarde, geralmente, né? É. Então se você tem esse período vago aí, você... quiser mandar um e-mail, quiser participar do Fast and Funk, é só mandar pra gente. Se quiser apurar o emprego também, de sábado, nada impede. Seria melhor até, dá, né? Pra trabalhar de sábado também. Pagar 10% aqui pra gente, que o dízimo... Se você for daquela religião que não pode trabalhar de sábado, isso aí não tem nada a ver também. Né? E também fica aberto o espaço aí pra Tosca Indicação, onde não só podcasters podem participar divulgando os seus trabalhos aí, mas a galera que trabalha com ilustração, enfim, trabalha com qualquer pessoa músicas... que tem alguma habilidade útil, alguém, né? Trabalha. Ou inútil, né? É, qualquer pessoa queira divulgar o trabalho dele. Até puto. É? O espaço até do Pernas... Inclusive, puta. O espaço do Perno tá aberto aí. É isso aí, é só mandar um e-mail pra gente também. Vale lembrar, mais uma vez, que a gente grava aos sábados à tarde. E o espaço tá liberado. Ah. Esquecemos de falar que nós gravamos aos sábados à tarde. É isso aí, então. Aos sábados à tarde, mais alguma vez. Não. Seu Nono, que hora que a gente grava, seu Nono? É, domingo. De manhã, né? Não, de noite. A coisa fantástica. Beleza, então, galera, aquele abraço. Eu gosto daquele programa do Silvio Santos, sabe? Vamos falar do Silvio Santos. Silvio Santos. Então, Silvio Santos. Quê? Vamos falar do você. Vamos falar. Você começa. Tá. Um, dois, três, já. Agora. Mas, vamos. Ajuda aí.